Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério, agitou muito ardor. Mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão.